Olá e sejam bem-vindos ao Karaokê 64 de número 31. E aqui do meu lado está o Mário. Oi. E o Lucas foi embora, então para compensar que o Lucas e o Jeff fizeram na semana passada o karaokê, os dois, eles se vingaram e tá eu e o Mário. É isso aí. Para variar, a gente tá marcando esses pontos, hein? Vamos ver como é que vai ficar a participação esse ano, eu tô bem curioso. Porque todo mundo deu mancada em algum momento. Tá rolando uma roleta russa. Tá rolando uma roleta russa. Qual foi a sua mancada, Jamal? Teve um mês aí que eu faltei. Por causa do final da faculdade, no mínimo foi essa. E eu faltei na semana passada também, porque eu tava dormindo quando estavam gravando. Então, eu acordei na hora certa e eu falei, vou dormir mais 15 minutos. E aí dormi mais 3 horas. Aí mandou, jogou bem. Então foi isso que aconteceu naqueles comentários, então, que teve... Foi. Espera, eu vou atrasar um pouquinho, 5 minutos, aí tipo, meia hora depois o Lucas mandando mensagem, vamos começar a gravar. Foi isso. Tá. Mas eu tava muito cansado, desculpa. Tá, eu espero que o Jeff e o Lucas estejam ouvindo pra saber que é... Por mais que o Lucas não ouça esse podcast, então... Cada um tem seu pecadinho aí, um tem o... Como é que é o nome do jogo que joga mesmo? Até esqueci. O Binding of Isaac. Outro tem... Não vou falar, porque vai dar gatilho para outras pessoas, né, Jeff? Mas... Eu não sei do que você tá falando, Mário. Sabe sim. Mas, então, Mário, o que você teve aí de bom na sua semana? Você quer recomendar alguma coisa? Alguma reclamação da vida? Recomendar, a gente sempre recomenda, né? Depois de Rent a Girlfriend, eu fui assistindo alguns animes. Não é que eu fui assistindo, o algoritmo do Netflix começou a me recomendar mais animes de comédia romântica. Aliás, não foi por causa disso, não. Foi porque eu fui procurar. Assistindo Crunchyroll. Rent a Girlfriend tem no Netflix? Não. Não, então é do Crunchyroll, esquece, eu falei bosta. Mas. Sim. Eu assisti. A gente já falou o nome de dois bagulho de. tudo bem. Não estão pagando a gente, né? Eu assisti Nozaki-kun. Geikan Shoujo Nozaki-kun. Muito bom. Infelizmente, eu não vou acompanhar o mangá, assisti tudo. E assisti... como é que é mesmo? Tokidoki, como é que é? Pera, você assistiu Precure, não? Não. É um de uma menininha baixinha que... É a Taiga, que... Toradora. Toradora. É Toradora o nome? É Toradora. Essa é uma outra reclamação que eu tenho, que eu no podcast atrás, aí eu falei Kazuma Kaneko, porque é como eu leio normalmente, mas no japonês é todo acento mais ou menos é circunflexo, né? Então é Kazuma Kaneko. E não é Toradora, não é Toradora. É Toradora, né? Os dois é fechado o som. Tá, vou me policiar da próxima vez. Entendi. Um exemplo muito fácil é o Naruto, famoso, ninja de roupa laranja, é Naruto. Uhum. Né? Não existe Naruto com o nosso U, mas a gente fala Naruto porque a gente é brasileiro e um abraço, né? Mas aí fica a dúvida, aqui no Brasil tá perdoado falar? Ah, tá, mano. Então, é aquela coisa, eu posso ser babaca e corrigir pra falar que é qual é uma pronúncia japonês, mas, mano... Fala Xenoblade, fala a merda que você quiser, foda-se, tá? Se a galera entender, tá entendendo, né? Olha, é que vinheta do SBT falava Naruto, né? Sim. SBT, Cartoon, enfim. Então, acho que por esse motivo as pessoas não vão conseguir se desvencilhar. E é estranho porque no... Nossa, mudou o assunto completamente, mas eles falam Naruto, mas com a Sakura... Era Sakura... E não como a gente aprendeu no Sakura Card Captors. Então, pra mim, eu sempre falei Sakura, mas é Sakura mesmo, né? Meio que a sílaba tônica é no primeiro. Então, tipo, sei lá o que aconteceu ali no padrão de falar os nomes. No caso da Sakura e Sakura, tem uma regra que basicamente Sakura é Naruto e Sakura é Card Captors. Então... Ah, tá. É isso. É. Eu sei diferente. Sakura, sei lá, não consigo nem falar com a tônica no final. Se tiver algum outro personagem que com o nome Sakura ou Sakura, tem que diferenciar onde tá o acento. Vai dar Sakura. Sakura, né? Vai ter que fazer algum logo. É Sakura, verdade. Sakura já tem. Então tem que ser Sakura. Mas eu recomendo os dois, apesar de eu achar Toradora melhor no sentido de que a história tem um loop completo, né? Você vai conseguir assistir a história inteira. Que um é romancezinho e o outro é basicamente é mais comédia, né? É tipo, um foca no desfecho dos personagens de romance, e o outro é piada atrás de piada, né? Não é muito foco no romance. Eita, mas Geek & Shoujo é muito engraçado, né? Só que como é muito engraçado. Mas outra recomendação que eu quero fazer desse anime é que você assista dublado, apesar de que a voz da Sakura, ela é um pouco... A Sakura é quem? É a principal? É, ela é um pouco... É Sakura. Essa é a Sakura agora. É um pouco mais afinada, tá? Eu achei o problema, eu vou ser bairrista, mas eu achei... Desculpa, nossos ouvintes cariocas, mas eu achei ela muito carioca. Não. Desculpa a atriz dela, tá, gente? Sei lá, é muito difícil tá um pouco mais afinado. Não quero ofender, mas a dublagem eu achei muito boa no geral. Mas o principal desse anime é a localização. Que eu acho que eles fazem um trabalho muito bom em conseguir adaptar as piadas e colocar algumas referências. Por exemplo, algum tipo de meme bem adaptado aqui e ali, que é usado na hora certa. É, eu tenho reclamado. Talvez. Não sei se envelhece mal. Talvez envelheça mal. Mas é que eu tenho visto bastante isso em Rick and Morty e bastantes filmes que a gente tem de assistir no cinema, da Pixar, da Disney, que eles estão usando muito o linguajar que a gente usa na internet, estão usando bastante referência de meme, etc. E na maioria das vezes eu sinto isso de uma forma muito forçada. Quando você vê em Nozaki-kun, uma das meninas, ela tá correndo, ela, pô, sai daqui, seu hétero top, sabe? É usado, tipo, num momento que te pega de surpresa. E é um momento bem legal, sabe? É uma adaptação que eu achei que ficou muito boa. Parabéns pra quem fez, da minha parte. Eu fico com problema com isso, Eu entendo que no japonês é assim também. Assim, tipo, no japonês, obviamente, se você pegar um... A gente não percebe porque a gente não lê na língua original, mas é usado o linguajar da época, né? Então... Uhum. Você vai perceber que o bagulho no tempo, você vai... Ah, isso aqui é 90. Os caras falam desse jeito, é 90. Mas... Ah, eu fico mal com isso na dublagem. Eu fico meio... Não sei. Mas acho que tá ok. Eu não assisto dublado, né? Eu tentei assistir Eu assisti quando lançou o Nozaki-kun no Crunchyroll. E era só legendado. Aí eu tentei começar a assistir dublado, mas eu não tive vontade de continuar a minha vida nisso aí. Mas... Fico feliz que você tenha gostado. Eu recomendo também os dois são bons. E eu vou aproveitar e recomendar um bagulho que eu assisti, que também é anime. Então, um abraço pro Jeff, que não aguenta mais ouvir a gente falando. Eu assisti um anime de... Putz, agora eu não lembro o ano. Mas um anime antigo chamado Restaurante Paradiso, que é um anime de 11 episódios. É um pouquinho chato de encontrar, mas o Google vai te ajudar. E é basicamente um restaurante da Roma, é um anime, é um restaurante romano, e aí nisso você tem uma protagonista de 21 anos tals, e ela vai procurar a mãe nesse restaurante, porque a mãe meio que largou ela quando ela era criança, aí ela começa, aí ela mostra meio que a vida dela com, e o cast, eu achei legal é o cast de personagens, que são os caras que trabalham no restaurante, que é todo homem de 30 anos ou mais, né, ela acaba gostando de um cara lá, especificamente um de 40 anos, então, se esse age gap de 21 pra 40 te incomodar, ele existe naquele anime e acontece na vida essas coisas. Mas eu achei legal. No Japão, principalmente, né? É, em qualquer lugar, né, velho? Sei lá, o cara de 40 anos é tudo um... Aquele, assim, tipo, os caras de 30 a mais, é mais 40 a mais, são tudo um monte de delícia, assim. São uns caras gostosos, assim. São puta que... Uns homão da porra. Então, tipo, é normal você querer dar pros caras. E aí, nisso... Mas ela gosta só de um, não é um harem invertido aquilo. E aí ele fica, cada episódio fica mostrando a vida de um cara, o que aconteceu. Tipo, é momentos da vida do cara, normalmente voltado pra romance, né? Mas momentos marcantes da vida da pessoa, o que fez ele começar a trabalhar lá no restaurante. E eu achei legal porque, principalmente em mídia de anime, essas coisas, você normalmente tem os personagens que aparecem, a maioria é jovem, e um é adulto, ou sei lá, tem dois adultos. E aí, nesse, todo mundo é adulto, é tipo, o meu amor já foi resolvido, eu sou casado, a maioria dos caras é, eu sou casado, eu sou viúvo. Então, é tipo, são várias pessoas que já passaram pelas fases importantes da vida e você tá vendo eles depois. E mesmo assim, eles conseguem deixar esses caras legais. Mesmo, tipo, entre aspas, o ápice da vida deles já passou e eles estão meio que agora com 40, 50. Mas óbvio, é que nem anime mangá de 20 anos, ninguém vai ficar gostoso daquele jeito com 50. Mas... Talvez não. Talvez, provavelmente não, a não ser que você passa numa puta academia o tempo inteiro. Se preocupe muito com a sua própria aparência. Mas fica a recomendação do Restaurante Paradiso, 11 episódios, rapidinho, e muito bom. Assim, eu achei, eu olhei e falei, porra, tá, cumpriu bem o que ele tava falando. É um drama, então. Não é só um romance, é um drama, então. É mais focado nisso. É tipo, o romance, basicamente, dando spoilers de onde desenrola o romance, é basicamente no episódio 1, 2, e aí eles, assim, mostram a coisa aqui e ali, mas só volta a falar dos sentimentos dela, basicamente, no último episódio, que aí é onde vai terminar. E o resto é tudo, normalmente, passando na vida de cada um dos personagens pra você entender mais como que eles funcionam naquele restaurante. Sobre esses caras que, tipo, de repente podem ficar com meio marombados, assim, meio com um corpo delícia, sabe? Eu acho que tem cara que nasce com gene milagroso. Mano, o cara come e não engorda. Eu odeio isso, tá? Gente que come e não engorda, assim, tipo, come muito e não engorda. É, fica sarado pro resto da vida, sabe? Fica, não perde cabelo. Eu também fico com raiva, Mário. Porque eu também sou um cara que come e engorda bastante, inclusive. Mas eu vou falar do outro lado da moeda. Eu vou pensar no outro lado da moeda e acho que, tipo, os caras também. Eu fico pensando, tipo, ninguém é padrão, né? É muita pouca gente sendo padrão de beleza. Então, quando o cara come e não engorda, o problema dele é meio que. Não é que ele é. Vai, um problema meu foi que eu fui muito gordo por muita época da vida. Ah, meu, eu sou, tipo, bolotinha. O dele é que ele é um palito. Então meio que ele tá no outro lado da moeda, que tipo, ele não tá feliz com o próprio corpo pelo motivo inverso. Porque ele não é sarado também. É o cara que é sarado, é foda-se. É pau no cu desse cara sarado. Eu tenho a impressão que é mais normalizado o homem magro do que o homem gordo. Então... É mais normalizado como saudável. Mas isso. Eu acho que o cara tem problema, ele não tem... Ele só não vai ter a galera babaca, galera gordofóbica, não tem tanto, eu acho, que magrofóbica, assim. Eu acho que não existe, mas eu já conheci gente que é muito magra e se adorava, assim. É, tudo bem, tem gente que é muito gorda e se adora, eu acho que vai de cada um, né? Mas o cara, ele dizia que era a melhor estatura pra ele, o melhor condicionamento pra ele, melhor, esse tipo de coisa. Melhor característica dele, né? É, isso. Ele se vangloriava por ser magro, né? Então... Ah, mas aí tem babaca de todos os... as caminhadas da vida. Isso sim. Tá, então, ó, pra surpresa de todo mundo, quem achava que o Mário não sabia ler, porque duas pessoas não vêm aqui, o Mário e o Jeff. Então a gente sabe que o Mário vai conseguir ler. O Mário foi lecionado e vai dar. Né, já, Mário? Vou dar o quê? Vai dar certo, vai dar pra ler hoje. Já li alguns comentários no passado, né? Vou desenferrujar aí minha leitura. Então pode ficar à vontade, Mário. Tá. Os primeiros comentários, na verdade, a gente vai ler um comentário apenas, que é do Karaokê 64, número 30, comentários entre 25/7 e 31/7, que é do Denis, porque o Jefferson e o Lucas basicamente passaram batido, ou o comentário não apareceu a tempo suficiente pra gente ler. Não apareceu, é porque eles incentivaram no podcast passado, e eu vou dar essa bronca aqui pra eles incentivarem a usar, assim, eu gostei da desculpa do Milas Turnwheel, do Divine Pussy, de voltar no tempo e renascer o Jeff. Essa foi o que o Jeff falou, que aí eu ia aceitar. Realmente, boa, boa, boa justificativa. Mas puta que me pariu, mano. Você vai ferrar com a leitura de comentários, tipo, vai pedir pros caras lerem um comentário lá da PQP, mano. Assim, não é culpa do Denis. Denis, você valeu pelo comentário. A bronca fica pro Jeff Lucas, que incentiva comportamento que vai prejudicar a gente. Então... E a gente não vai renascer, Denis, porque o Jeff já passou do turno. Era o turno passado. É verdade. Ai, meu Deus. Desculpa, Denis. Eu tenho vontade de renascer o Jeff só porque os caras quis muito. Mas... Você vai querer renascer o Jeff, Mário? Ah, eu tô cagando pra isso, cara. Se ele renascer ou não, aí fica a critério de vocês. Ah, o Jeff vai falar se ele acha bom ser renascido ou não. Eu aceito renascer o Jeff porque os caras mostraram que tiveram vontade... de renascer. Então, a gente viu só que ele passou batido a pergunta do Jeff. Não foi por falta de vontade da galera. Bom, mas vamos lá. O comentário do Denis é... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ismo? Tá. Acho que sim. Falamos bastante já, né? Tamo bem. Tenho me divertido bastante ouvindo o podcast, como sempre. Igual um dos ouvintes já disse, ouvir o Karaokê 64 e o Nintendo 3 já faz parte da minha rotina de segunda-feira nessa quarentena. A gente tem ouvido bastante isso, né? Eu acho isso muito legal. É bom que continue depois da quarentena, aquela cobrança. Eu espero que melhore depois da quarentena, porque as pessoas voltem à rotina normal, né? De, olha só, temos podcasts para ouvir. E aí escuta tudo pra trás e vai comentar tudo de novo, assim. É, porque aquela coisa, uma hora e meia, duas horas de ida e volta pro trabalho, ninguém é de ferro, né? Exatamente. Não só no trabalho, no trabalho também, né? E não só ida pro trabalho, mas no trabalho. É, se o seu trabalho permite, sim. Aproveitando, vou copiar o René Augusto e pedir para vocês lerem meu comentário no Karaokê 64, número 18. Eu falei, mas tudo bem, eu vou ler. Que acabou passando batido, kkkk. Já faz tempo, mas queria realmente saber a experiência de vocês com jogos bootleg. Bom, não sei se a gente responde agora, eu vou ler o comentário e a gente vai responder. E respondendo a pergunta da semana para trazer o Jefferson de volta, se o Phoenix Down não resolver, podemos tentar trazer o Lamen do Fushimi Inari. Sobrashow número 42. É, que é o casamento sobre... que ele comentou, né? Ah, do casamento? É, foi? Não foi? Não foi? O cara, o 60, ah, não, 42. Ah, foi viagem. Verdade, desculpa. O que é o Fushimi Inari? Eu não sei. Eu não lembro, ele comentou, aparentemente a gente dormiu no momento. O Jefferson contou muita coisa, gente. E faltou, hein? Porque esse podcast vai ficar mais longo. Ah, mas o Jeff tá viajando, eu não devia falar isso, né? Mas como pro Jeff tá no Japão, nada tá fazendo... O coronavírus não existe. Então ele tá viajando. Então ele tá produzindo conteúdo, ele tá adquirindo conteúdo pro próximo podcast, nesse exato momento. É por causa disso que ele tá viajando. É tipo... É uma viagem de treinamento dos heróis de anime, assim. Vai voltar mais foda. Pode ser, pode ser. Uma nova técnica. Eu vou abrir o karaokê números... Eu já tô com o link aqui, ó. Já estou com o link aqui. Não, tô abrindo aqui. Meu Deus, eu preciso do seu link. Mandei o link. Deu erro no... Eu dei erro quando você foi pra frente, Mário? É, né? Eu preciso arrumar isso. Eu sabia. Você arrumou, voltou. Bom, vamos lá. Vai ser muito engraçado se esse comentário estiver falando, olha, agora leia o comentário do karaokê número 9, assim. Perdeu uma grande chance, Denis, que pena. Mas vamos lá. A gente vai ler esse comentário do Denis do karaokê 64, número 18, comentários entre 2 do 5 e 8 do 5, faz tempo. 3 meses já, meu Deus. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Ouvir vocês tem sido muito divertido nessa quarentena. Olha lá, mano, ele... Não é possível, esse é o mesmo comentário, ele só tá copiando com o Ana. Ou a quarentena é muito longa, que é verdade, a quarentena está bem longa. Vai ser difícil lembrar de todos que eu platinei, mas os mais recentes foram Super Mario Odyssey e Super Smash Bros. Ultimate. Eu acho que a gente tinha feito uma pergunta de quais jogos vocês tinham platinado, né? Sim. Principalmente nos ouvintes. Platinar Super Mario Odyssey, você precisa fazer o 99,999%. Ah, pegar 999 e... Nem lembro o que é o World. Terminar todas as luas e depois comprar o que falta até 999? Seria isso? Acho que sim. Mas o que é platinar Super Smash Bros. Ultimate? Ele explica. No caso do Smash, eu entendo que está platinado quando se tem todos os challenges completos e todos os spirits. Deu um trabalhão, mas eu consegui. É, então é isso aí, eu concordo. Eu acho que eu também considerei isso a platina. E 100% do... Eu não sei se algum dos challenges é 100% do World of Light, né? Mas aí... Tipo, sei lá, 100% World of Light e pegar todos as skills lá do World of Light também. Que é um pouquinho de grind só que precisa fazer. Ó, Denis, eu acho que você nunca vai conseguir platinar porque eles sempre vão colocar novos spirits e novos challenges. Então você vai ter que sempre replatinar esse jogo, tá? Eu tô fazendo isso. Eu sempre que vem coisa nova é um dos motivos... Assim, não que eu volte só por causa disso, eu jogo toda semana. Mas sempre que tem fim de semana de spirit, eu fico me divertindo lá, tentando entender as referências. No Wii U, eu também platinei Super Smash Bros. Fora o Wii U e quase Super Mario 3D World, se não me engano. Aquela última fase de Super Mario 3D World é absurdamente difícil. Concordo. Eu já vi o Gabriel, que era Danny Party, né, enfim, jogando essa fase e, assim, ele começou a jogar casualmente. A fase era tão difícil e, tipo, as skills dele eram tão altas que o pessoal começou a se reunir atrás dele. Quando ele terminou, todo mundo começou a aplaudir, cara. É absurdo. Que foi num evento no ABC, né, isso aí. Foi. Eu lembro disso, então. E o Super Mario 3D World, eu tentei fazer 100%, eu acho que eu peguei... Não 100%, porque eu acho que é a coisa mais chata. Assim, eu gosto de fase difícil. Quando é absurdamente difícil, eu acho ainda que é legal. Eu acho que é chato no Mario 3D World você ter que terminar com todos os personagens, eu não vou falar o número de personagens, mas todos os personagens em todas as fases. Uhum. Eu acho que essa é a parte chata que, se não me falha, é uma das estrelas pra pegar 100%. Sim. Mas, tipo, eu não consegui, eu não terminei. Eu parei nas fases especiais. Teve alguma fase lá que eu parei, aí eu fui jogar outra coisa e nunca mais voltei. Quero rejogar Super Mario 3D World. Experimentar de novo essa maravilha de jogo. Ó, João, eu tenho uma dúvida. Entre ter uma fase difícil como Super Mario 3D World e ganhar essa recompensa, né, de ter passado o Dell e zerar o jogo, e ter uma fase como Super Mario Odyssey, que ela é diferente, ela quebra expectativa, não vou fora o motivo, como é que você fica? É que eu acho que o Super Mario Odyssey depois tem fase difícil. Eu gosto da fase que quebra expectativa. Mas como última fase, como última fase. Mas não. Então, é o último mundo, mas tem aquele Dark Cider Darker Darker Than Moon, não é? Esse é a última de verdade. Que aí é difícil também. Tá, mas tá, então vamos colocar na balança só essas duas fases, então. É a última fase que você sabe que acontece, a gente não pode dar spoiler. Eu prefiro a difícil. Porque a fase que a gente tá falando do Super Mario Odyssey, ela é legal, só que ela não tem muita coisa pra fazer, assim. Pelo menos, eu não lembro se eu peguei todas as duas da fase, só que é meio tipo, que legal, tô vendo esse mapa, que legal, mas... É aquilo, depois você olha e fala, lembra daquilo? Lembro, e acabou. eu lembro até que a primeira vez que eu vi essa fase, eu não sei, muita gente se ficou explorando todos os mundos viu desse jeito, foi quando eu fiz o warp do mundo do lanche, né, do Mario Odyssey, aquele mundo rosa, nossa, tem um cara passando muito louco aqui, de fase de comidas, lembra? Luncheon Kingdom, aí eu entrei num quadro lá e fui nessa fase especial. E aí eu falei, nossa, olha lá, da puta que pariu, tá fase, não é possível, é daquele jogo? Aí eu, tipo, aí foi isso, foi a minha surpresa, foi aí, não foi no final. Entendi. Então, foi no meio do jogo que eu tive a surpresa. Tá, agora o comentário que o Denis pediu pra gente mais ler, né, por causa que a gente veio aqui pra isso, vamos lá. Comentário não relacionado. Estava vendo aquele meme do Ronaldinho Soccer 64 e estava pensando, já consideraram fazer um episódio sobre jogos bootleg que tínhamos aqui no Brasil? KKKK. Eu sempre fico impressionado com esses jogos, como esses jogos foram tão difundidos aqui no Brasil. Quando juntam um pessoal pra comentar sobre, sempre gera assunto divertido. É isso, boa semana pra vocês. Ah, eu vou falar a verdade que eu basicamente nunca joguei, acho que, esses jogos bootleg. Não é tão bootleg, assim, por exemplo, Ronaldinho Soccer 64, e tanto quanto qualquer outro Ronaldinho Soccer que saiu, é meio que um hack do Super International Superstar Soccer, sabe? Eles meio que traduzem o jogo, colocam alguns personagens, colocam o Ronaldinho entrando na tela, esse tipo de coisa. Sim, é tipo, eu acho que é Bomba Patch que os caras chamam? Bomba Patch pro PES, sim. É, então, é tipo isso, né? Meio que vai, você coloca todo um monte de coisa brasileira, essas coisas. Eu acho que é difícil diferenciar um do outro, assim, porque o Bomba Patch tem muito conteúdo, cara. Mas isso é pros jogos de futebol, né? A gente pode estar citando outro tipo de jogo bootleg aí. GTA Rio de Janeiro tem também? Tem. Não, fase do CS no Rio, né? Eu não lembro dessa fase. Você nunca jogou essa fase? Tem uma música incrível, cara. E você pode matar galinha também, enfim. É na favela e tem uma música que é bem marcante da fase. Eu não vou cantar, porque, né? Apesar de a gente estar no karaokê 64. Procura aí, música do CS Rio. Sei lá, pode falar Mugen, então. Mugen ou... Mugen é, você sabe, né? Aquela sim. Plataforma cheio de Goku e personagens aleatórios lutando, sim. Homer Simpson e Frango Robô. Qualquer Cheetos ou qualquer outro personagem que você baixa na internet. Inclusive, mano, eu tinha o hobby de baixar qualquer tipo de personagem e colocar no Mugen. O meu Mugen era o mais diferenciado de todos, cara. E até, tipo, do Goku, Kuririn... Até, eu já coloquei Cheetos e até, sei lá. O Dori Guaraná? Não, isso não tem, cara, infelizmente. Não tinha na época ainda. Não, mas tinha os robôs de Evangelion. Mano, tinha muita coisa, cara. Tudo que eu achava, eu botava. Eu lembro que nesses Mugen da vida, eu lembro que em alguma época, e eu não sei como eles permitiam vender essas coisas, mas vendiam num CDs de... início dos 2000, vendia CD que você colocava no computador e tinha, tipo, sei lá, 50 jogos de Dragon Ball, que aí era basicamente 30 Mugens com personagens diferentes. É maravilhoso que eu já joguei eu comprei um jogo do PS1 uma vez, que eram 80 mundos do Mario, 80 jogos do Super Mario Bros. Era só Mario Bros, não é Super Mario Bros, não sei, mas era o Mario do NES, né? Com skins diferentes. Então um era um carrinho, outro era uma privadinha, os Goombas eram um cocô, tá ligado? Então... esses jogos eu já joguei bastante. E, assim, como eu tive um Master System, ninguém aqui jogou mais jogo bootleg do que quem teve Master System, porque a Tectoy é rei em pegar jogos dos Estados Unidos, localizar e colocar um outro personagem, assim. Sapo Chulé teve uns 5 jogos que eram outros jogos. Turma da Mônica, todos esses jogos são outros jogos e a Tectoy foi lá e colocou uma skin, tá ligado? E nessas coisas da Tectoy, eu lembro que eu tava. Eu comprei, acho que foi numa das revistas de livros, né? Mais ou menos, da Old Gamer, né? Aquela coleção de consoles antigos, essas coisas. Eu comprei uma, eu acho que é do Master System. Eles têm uma história lá que eles colocam que eles pegaram um cara da Capcom quando eles veio pro Brasil, o cara da Capcom. E aí eles pegaram e colocaram ele jogando. Eles, assim, o que eles fizeram? Eles pegaram e portaram Street Fighter 2 na casa, assim, do Mega Drive pro Master System. E aí eles pegaram um adaptador de controle do Master System e plugaram o controle de Mega Drive no Master System e deram pro cara da Capcom que tava viajando dos Estados Unidos pra cá pra ele experimentar. E aí, tipo, eles pegaram, esconderam o console atrás da televisão e foram lá e colocaram pro cara pra jogar o controle de Mega Drive. Aí ele falou, nossa, mas esse Street Fighter aqui tá meio estranho, né? Tá meio meio travado. Aí os caras falaram lá e tiraram e falaram, é porque o que você tá jogando é no Master System. Aí eles falaram que o cara ficou tão impressionado que ele permitiu a Tectoy lançar o Street Fighter pro Master System. Absurdo. Então, eles eram profissionais em fazer bootleg de tudo. Então, eu trabalhei com os caras que trabalham na Tectoy, né? E eles me contaram que o que eles faziam pra transformar esses jogos não era tecnologia, era magia. Ó, importei uma fada feiticeira, meu Deus. Então, assim, eu zoo, mas eu gosto muito desses jogos. Todos os jogos da Mônica que eles lançaram, Mônica no Castelo Dragão, Mônica contra o Capitão Feio, esses jogos, eles são de outros jogos, mas eu acho de uma criatividade tão... É tudo Monster World, né, o nome da série. É tudo Monster World. Eu acho muito incrível, porque no da Mônica, assim, Capitão Feio sujou todo mundo, ninguém pode tomar banho, sabe? É assim que começa a história. No Monster World é tipo uma puta história triste, assim, o cara ele foi transformado em animal e tem que encontrar, tem que derrotar o dragão pra voltar ao normal, sabe? Esse tipo de coisa. Na Mônica você derrotou o Capitão Feio, ele voltou para o esgoto. É muito bom isso. É simples. Então tem esses jogos bootleg. Eu não vou citar outros que possam ofender, tipo, eu não vou falar que Mineirinho Adventure é um jogo bootleg, porque... Eu acho que tem um esforço. Não, ele é original. Ele pode ser totalmente mal otimizado. Uhum. O speedrun dele, ó, Mineirinhos Adventures, gente, vejam o speedrun no YouTube. É muito engraçado. É muito engraçado. Do Awesome Games Done Quickly, né? Isso, é muito bom aquele speedrun. Eu espero que o speedrun não tenha feito nenhuma besteira. Porque eu tô recomendando o speedrun dele, eu não sei se ele abusou de alguém ou não, eu espero que não. Mas não vou colocar meu nome no fogo. Ou speedrunner, né? Entendi. O speedrunner, não, porque essas merda aí, né? Você recomenda um cara da internet, você descobre que o cara abusou 3 pessoas, né? Tá difícil, tá. A sociedade atual, não atual, né? Sempre foi assim, mas complicado. Tem algum outro jogo bootleg, você lembra? Não, mas eu acho que a gente gastou até já. Eu tenho o Lucas e o Jeff aqui, vai, manda então. Não, eu tenho muito, mas fica pra um possível outro jogo, mas é que é assim. De novo, tinha Master System, teve jogo do Castelo Rá-Tim-Bum, que é uma decepção sem fim, porque esse jogo é muito bugado. Esse jogo eu acho que a Tectoy fez do zero, tá? De novo, eu prezo muito pela tentativa deles, mas é bugadíssimo esse jogo. Mas vamos pros outros comentários, senão a gente vai ficar só nisso. Tá, e agora obrigado... a gente vai... E obrigado pro Denis, É, obrigado pro Denis, sim. Pro cara, mas tem outro comentário dele, se não me fala. Então calma que não é só esse dele hoje. Vamos lá. Agora os comentários do Karaoke 64, número 31, comentários entre 1 do 8 e 7 do 8, que basicamente... Passa 3 meses pra frente. Mas é da semana passada. Semana retrasada? Tem alguma coisa... Ah não, tá certo. Nossa, mano, é muito estranho, né? A gente tem que ler os comentários das... Semana passada. Mas em relação à semana retrasada, é muito confuso. Mas vamos lá. O primeiro comentário é do Leandro Lima... mais uns comentários. Ele tá falando isso porque eu acho que ele comentou no Nintendo 3, né? Mas a gente vai ver. Sim. A gente lê normalmente. O início a gente começa lendo o karaokê e depois vai pro Nintendo 3. Pelo menos esse é o padrão que eu tento seguir, porque se você comentou no episódio de comentários, eu acho que você tem prioridade. Porque você comentou no comentário, por mais que a gente lê tudo. Então, segue, Mário. Vamos lá. Eu já dormi no carro algumas vezes, mas por conta de trabalhar o dia todo e não aguentar dirigir de volta, kkk, antes disso do que bater o carro. E não tenho medo de parar em qualquer lugar aleatório. Tem coragem. Eu não sei, o Lucas e o Jefferson comentaram alguma coisa disso? É porque o Jeff, ele... Eu não lembro se ele tinha viajado com a mulher dele. Eu não lembro o que tinha acontecido, ele falou que dormiu no carro. Que aí ele tinha saudade de dormir no carro, ele foi lá e dormiu no carro. E aí o Lucas tava falando que ele tem medo que em São Paulo e tal, ele tem meio que um cagaço. E aí no Japão tem a segurança. Você pode dormir no carro que ninguém vai te assaltar no meio do carro. É, acho que depende do carro. Quanto depende do lugar também. Também, com certeza. Quanto a Yakuza, que o Jeff disse não acreditar que existe, tem um amigo que foi para o Japão há mais de 10 anos, ele trabalhava na Suzuki e morava no prédio da Suzuki também. Ele disse que um dia, logo cedo, saindo para trabalhar, viu uma van toda filmada parar na porta do condomínio, saíram os caras todos tatuados e de terno, entraram, buscaram um cara e colocaram e se foram. E esse cara jamais foi visto. Ó, oh, e... não sei, isso parece lenda de internet, não sei. Não, mas... Yakuza existe no Japão, tipo... Não, sei, mas aqui da maneira como ele colocou aqui, né? Nunca mais foi visto, é tipo... Ah, não, mas pode ser, dá um sumiço no cara. Parece corrente de WhatsApp, sabe? Se você não repassar isso para 3 pessoas, o cara vai aparecer no seu pé. É aquela coisa, eu não sei sobre o relatório dele, mas assim, tipo, não vou prezar, pode ser que o amigo tenha exagerado, mas a Yakuza existe, de fato, no Japão. Tem até, tipo, tem bastante matéria, assim, livro falando sobre qual a origem da Yakuza e tal. É o crime organizado. Existe no Japão e eles cuidam de profissões não oficializadas, né? Tipo, prostituição pode cuidar no meio aí, por exemplo. E drogas, clássico. Então, tipo, existe sim crime organizado no Japão, não tem dúvida disso. E sumiu o cara... Ah, mano, acontece às vezes. Tipo, tem lugar que você olha, você mora e, tipo... Ah, o cara sumiu porque ele fez uma cagada, assim, né? Então, aqui no fez Brasil... uma cagada com a galera errada. É, aqui no Brasil existem relatos aos montes, é só você ligar no Cidade Alerta que eles devem estar comentando alguma coisa disso, sabe, a qualquer momento. De forma sensacionalista. Sempre. De forma sensacionalista, sempre. É, e o Leandro continua aqui. E o parafuso espanado é um parafuso que gira para sempre e nunca mais dá aperto. Pronto, agora a gente sabe certinho o que é o espanado. Entendi. Então assim, se eu não colocar aquela rodela que é entre o parafuso, o que ele vai apertar, ele vai apertar para sempre, não é? Tipo, se eu não colocar mais... Que, ele fica meio frouxo, né? Tipo, é meio que você não tem a segurança, porque você tenta girar ele gira de novo. Você tenta puxar, ele começa a girar pra trás, sabe? Ele não fica travado. Pelo menos é como quando acontece isso comigo. Quando eu arrebento o parafuso, eu sempre falei, arrebentei o parafuso. Mas tá, é espanar isso. É, eu sempre tomei cuidado, acho que eu nunca espanei um parafuso. Pode ser que eu tenha uma habilidade escondida que eu não sei, que é apertar parafusos, né? Talvez. Ou seja, você é extremamente delicado com parafusos. Sei que isso tá meio fora de contexto, mas estou pondo em dias os comentários que deixei pra trás. Vixe, a ele e o Denis, mano, estão numa parceria ali de comentar podcast retroativo, que tá uma beleza. Não, mas tem que comentar. Se achou importante, se lembrou o suficiente pra lembrar, comenta. É, a gente vai ler, cara. É sempre bom ter conteúdo aqui. E aí o Leandro, ele colocou um emotion aqui. Ele falou pra gente tentar adivinhar o que é. Basicamente tem duas pernas em cima de um chão e depois tem, tipo, a outra metade do cara no chão. É, eu acho, assim, tentando... É muito ruim para um podcast fazer leitura de emoticons, né? Mas eu tô vendo uma pessoa felizinha, se você me compreende no contexto do felizinha. Entendi. Ela tá deitada, mas alguma coisa se ergueu ali. É, alguma coisa se ergueu. Então ela tá felizinha. Ela tá com as pernas levantadas. Eu não acho que foi isso que o Leandro colocou. Sei lá, mano. Eu acho que uma pessoa cortada no meio. tem, sei lá, um resto de fatality. Pode ser, Jogos Mortais. Pode ser também. Pode ser também alguém entrando pelo cano, não sei. Pode ser Portal. Não sei, deve ser. É, alguma referência de jogos, não é possível. Eu acho ainda que é pornografia, porque o ser humano é isso. Tá bom. Ele deixa um abraço aí pra todo mundo. Um abraço também. Agora o comentário do Jean. Quedinho. Fala, galera. Aliás, qual que é o personagem que o Jean ali usa no Avatar? Avatar? Fica a dúvida. O que a gente pode fazer? A gente pode... Eu acho que eu conheço. Eu tenho a impressão que eu conheço. Não, um personagem genérico de anime de escola, né? Não, eu acho que era um que eu queria assistir pra piorar isso aí. É meio que um cara desanimadão. Que eu tô vendo a capa, eu acho que é um cara desanimadão, mas... Qual que é aquele anime do Shogi lá, que o menino joga Shogi? Não. Não é o Sangatsu no Lion. Pegar, dei um Ctrl Shift S. Eu não consigo colar essa porcaria, ô desgraça. Você tá, vai continuar aí que eu vou tentar jogar no Google isso aqui, mano. Ó. Fala, galera. Sinceramente, acho válida a saída de Pikmin 3 da eShop. todos sabemos que o Wii U não foi tão bem sucedido. E já é impressionante a Nintendo manter sua loja aberta após 3 anos de Switch, que continuar batendo recordes. Não entendi, tipo, ele falou, ah, já é impressionante, tipo, ele manter o jogo dentro da eShop do Wii U e manter batendo recordes, não é isso? Após 3 anos de Switch, acho que faz sentido. Na verdade, assim, a Nintendo desabilita muito serviço online, o recurso, assim, pra ela é mínimo, porque investimento, tipo, quando tem pouca gente acessando, é mínimo pra empresa, é nulo. Então, whatever pra ela deixar rodando o serviço ou não. Eu acho que é mais coisa de licença autoral, que ela tem que continuar pagando, sabe? Tem que renovar algum tipo de licença, por aí vai. Ó, aqui, achei. Desculpa, Mario. Tanaka-kun is always listless. É isso mesmo, é esse do Tanaka-kun aí. Tá bom. Não faço então, nada. É esse. É o cara sempre desanimadaço. Eu queria assistir, parece fofo. Então, pergunta aí pro Jin se é bom. Ele usa de Avatar, então eu chuto que seja bom sim. Ele deve gostar, no mínimo. Ou ele deve se comparar a ele. E ele continua aqui. E uma hora ou outra ele teria que sair, no caso do Pikmin 3. E nada mais justo em se tratando de negócios mover as pessoas a comprarem a nova versão do jogo. É verdade. Eu vou tentar... É que assim, eu acho que é o complicado do online, porque assim, o Wii U não fez sucesso, beleza. Manter a loja aberta por 3 anos, eu não sei se é tanto esforço pros caras, assim. Eu vou lá de vez em quando, porque... Por exemplo, GBA é uma coisa que não tem nenhum outro console da Nintendo. Então, se eu quero comprar algum jogo oficialmente de GBA, eu procuro no Wii U, né? Não tem no 3DS. Então, tipo, Castlevania, Fire Emblem, são alguns que você só consegue de forma oficial com a Nintendo pelo Wii U. Então, acho que, tipo, a loja aberta ainda é importante ter, né? E o console também não é tão antigo. Ele lançou o quê? Em 2013, 12? 2012. Aham. Uhum. Então, 8 anos de console, pô, deixa o PS3 também, o PS3 tá muito mais tempo e tem a loja aberta ainda com jogos lá. Então, acho que, tipo, tem que manter aberto. E, tipo, e uma hora ou outra ele teria que sair, meio que assim, eles fizeram o bagulho, eu achei que super desnecessário tirar, respondendo, que eu não comentei no podcast, não participei do podcast anterior, achei super desnecessário tirar, porque você cria essa repercussão negativa de uma galera hardcore que ficou triste com isso, porque, meu Deus, eu queria ter comprado. Se dane, a galera não ia comprar. Mas não precisava tirar. Por que ninguém ia pegar um Wii U, comprar um Wii U só pra comprar o Pikmin por $20? Uhum. Pikmin 3. Então eu achava, tipo, foi um negócio que eles fizeram que é desnecessário, assim. Sei, aí, porque o que o Denis comentou... Denis não, foi o Jean. O que o Jean comentou faz sentido de eles terem que forçar a pessoa a comprar o jogo no console novo, né? Mas, assim, só pela falha do Switch do Wii U, eu acho que a do Switch já ia vender, assim. Já ia vender normal, assim. A galera, eu não sei se é relevante o número de pessoas que tem o Wii U, que não comprou Pikmin 3 e se interessou quando anunciaram Pikmin 3 Deluxe, sabe? Uhum. É muito... É uma galera muito específica se interessou só nessa hora. Então, tipo, é por isso que eu falo, eles iam perder uma venda aqui ali de um jogo de 60 dólares pelo 20, mas eu não sei se agora o cara foi ver e viu que não tem, ficou puto e não vai comprar. Não sei, tipo... A Nintendo, a americana, preferiu por fazer isso. Na japonesa, não sei se tiraram. E na europeia, eu sei que o Donkey Kong Country, Tropical Freeze, acho que ele voltou. Na americana, não voltou. Então, tipo, é meio que de cada Nintendo regional fazer isso ou não. Eu não acho a coisa legal. Eu acho meio chato isso, meio anticonsumidor. É uma palavra que os caras gostam de usar bastante. Talvez. Fica aí meu comentário, só um talvez desanimado. Coitado de Pikmin 3. Pode ser, Mario. Vamos seguir. Vamos. Agora os comentários do Checkpoint número 14, o que jogamos em julho de 2020. Se você não ouviu o podcast, ele está disponível para ser escutado no site. E o primeiro comentário é do Denis Ueda. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quando estava ouvindo os jogos que o Jamon jogou e eu... Opa, nossa, mano, eu tô muito lesado para ler. Sabe quando você tá na aula de português e a professora pede para você ler um texto e você tá pego despreparado? E aí você lê meio fora de ritmo? Sim, mas eu acho que... É aquela coisa, de vez em quando poderia ter uma vírgula que não tem, então... Não, mas eu falei, eu vou reler aqui, vamos lá. Vai, você pega o jeito, mano, você vai pegar o jeito. Quando eu estava ouvindo os jogos que o Jamon jogou, eu estava pensando justamente, nossa, esse mês foi o mês dos jogos góticos do Jamon. E vocês depois comentaram exatamente isso, kkkk. Tenho muita vontade de conhecer mais Castlevania. Até o momento eu nunca peguei nenhum para jogar, mas em um dia faço isso ainda. Ó, recomendo fortemente e rola promoção de vez em quando do Castlevania, do Collection, Anniversary Collection do Switch. Porque, impressionantemente assim, até agora dos jogos que eu joguei, eu no momento eu tô jogando o Portrait of Ruin do DS. Eu joguei todos até aí, tirando o Vampire Killer e do MSX. E, mano, o Castlevania 1 do NES e o Castlevania 3 do Super. Do Famicom. Não a versão de NES, a versão de Famicom, no Castlevania 3 especificamente. E as duas tem no Anniversary Collection. Eles são jogos que ficaram. Que são muito bons. São muito bons, representam bastante a parte boa da série da parte clássica. Então, dependendo, se você quer pegar a parte clássica da série, que era plataforma e não Metroidvania, como é conhecido atualmente. Vale muito a pena, então Super Castlevania 4, muita gente gosta, eu não acho tão legal assim, mas muita gente gosta e é um jogo relativamente fácil. Então esse Anniversary Collection é bem legal pra quem quer conhecer a parte Classicvania, por mais que o melhor, que é o Rondo of Blood, não tenha. Uhum. Mas se você quer conhecer a parte do Metroidvania, você tá ferrado, é só no PS4 e Symphony of the Night, exatamente. Ou no mobile, Symphony of the Night também. Tá, então ela vai jogar os jogos da coletânea pelo saudosismo, e esses jogos mais atuais do PS4 ela vai jogar por causa do sistema de Metroidvania? Não, não é saudosismo, é porque é um plataforma bom. Tá. É uma plataforma que representa bem a época de plataforma da franquia. Só que não é os Metroidvania, então depende de qual parte da franquia que você quer ver. Se você quer ver o Symphony of the Night pra frente, você vai ver os Metroidvania lá. É plataforma mais ou menos, meio meia boca, assim, meio facinho de plataforma. Se você quer o bagulho. A primeira parte da franquia é uma sensação completamente diferente. Eu gosto muito das duas. Gosto, acho que, mais da primeira do que da segunda. Mas as duas são muito boas. Mas aí depende o que a pessoa tá querendo ver em Castlevania. E isso é outra coisa que eu falo errado sempre. Eu falo Castlevania, mas é Castlevania, né, que se lê isso aí. É, seria Castlevania, mas... Whatever, a gente tá no Brasil, a gente lê... Whatever. Tá Castlevania aí. Eu falo whatever é bom, né? Whatever a gente tá no Brasil. Que escroto. Ele continua. Sobre Donkey Kong Country, esse jogo foi incrível pra época... Nossa, tô muito ruim, desculpa. Esse jogo foi incrível pra época, né? O 1 é ótimo, mas o meu favorito é com certeza o 2. A trilha sonora do 2 é uma das minhas favoritas de qualquer jogo até hoje. Espero que esse jogo saia pra Switch Online. E o 3 também, claro. O David Wise é... O cara tem a mão. Ele tem a mão. Uhum. O cara faz as músicas absurdas. Ele fez o... Qual o jogo recente que ele fez a música? Yooka-Laylee, ele fez Yooka-Laylee. A música... E ele fez no Donkey Kong Tropical Freeze também, se não me falha. Então, assim, eu gosto muito de uma música... Agora eu não lembro. A música de Água do 1 eu gosto muito, a música de Boss do 1 eu gosto muito. E eu sou meio clichêzão, que eu gosto da do 2, a música da Floresta. Eu agora esqueci o nome, é Sticker Brush, eu acho, alguma coisa. Eu esqueci o nome. Mas eu sou um clichêzão, normalmente eu gosto das que tem mais like no YouTube. Da que tem mais like. Eu ainda bem que esse podcast não tem edição, porque eu teria que colocar essas músicas. Mas procura aí no YouTube, né? E vai nas que tem mais like, como o Jamon recomendou. No mínimo, mano, é o ápice da música do Super Nintendo, é muito boa. Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Eu ainda não joguei, mas, nossa, como eu joguei Harvest Moon Back to Nature. Lembra que ele ocupava 4 blocos de meu memory card, kkkk? Ó, respondendo, é foda mesmo. Meu memory card só tinha 12 blocos e pra você jogar Harvest Moon, 1/3 do memory card tinha que ser reservado, tá? Era possivelmente meu jogo favorito do PS1. Inclusive, qual é o jogo favorito de vocês do PS1? A gente responde. Eu adoro a simplicidade da franquia Harvest Moon / Star of Seasons. Pois, eu não lembro, eu não li até essa parte, então não pensei. Olha, se eu começar a falar jogo favorito do PS1, eu acho que eu não tenho um específico, porque são vários, tá? Vários me marcaram. Então, vai desde o Harvest Moon, a Final Fantasy IX, Suikoden 2, Digimon World. Talvez Digimon World seja um dos meus favoritos, talvez uma favorita, talvez. Digimon World 3 também, então tem vários, cara. Eu vou ser meio clichêzão, eu tô tentando lembrar todos os jogos de PS1 que eu joguei, mas eu acho que eu coloco Metal Gear Solid... Que eu me impressionei porque eu lembro que eu joguei muito depois do lançamento. Eu tinha jogado o 3 na coletânea do PS3. E aí eu falei, putz, deixa eu jogar um. Eu comprei um assim na PSN. Eu falei, deixa eu jogar. Aí eu vou ver que o jogo é ruim, vou dropar e aí eu vou pro 2 direto. Pulo e vou pro 2. Uhum. E eu não consegui largar o jogo, eu gostei muito dele. Eu fiquei tipo, caracas, eu tô tipo em pleno, sei lá, 2012, 2013. Sim. E eu gastei a tarde do sábado, assim, eu acho que eu zerei em um dia. Eu gastei o dia inteiro jogando e tinha gostado, gostando pra caramba. Então, tipo, eu me impressionei com como o jogo envelheceu bem, e eu não uhum. tava com a cabeça pro jogo. É. Eu não tava com a cabeça pra um jogo antigo. E foi. Então eu acho que é esse. Aí quando eu estiver reouvindo, eu vou ficar puto porque era outro jogo que eu vou falar mais. Você lembra de outro jogo, né? Mas agora é isso. Não, eu colocaria Metal Gear na lista, mas é que... Tipo, eu tenho mais lembranças, assim, porque... quando eu jogava Metal Gear, eu ia na casa do meu primo, e aí via toda a patotada da rua dele jogar e ficar mexendo o saco, então... E como é um jogo cinemático, é meio difícil, né? Ficar jogando... Tipo, você passa o controle e fica meio fora de ritmo. Meio... E eu sempre era o mais novo, eu não tocava no controle. Isso é mais foda. Ficar assistindo só. Aí pra você era um filme mesmo. Era uma bosta, cara. Mas quando eu joguei um pouco mais velho, eu tinha um pouco mais de dificuldade pra jogar esse tipo de jogo, né? Stealth não era o meu estilo de jogo. Mas eu entendo o que o Jamon fala, no sentido de que se eu pegar pra jogar hoje em dia... Tem muita coisa que impressiona no jogo, no sentido de mudar contexto de câmera, level design, sabe? É bem impressionante mesmo. É um jogo gostoso de jogar. Pra mim, nos padrões que eu tinha na época 2012, que eu tinha jogado já o 3, eu voltei e deu pra jogar. Tipo, eu me impressionei que um jogo de PS1 jogava daquele jeito. Mais travado. Eu espero que esse jogo tenha um remaster, tá? Não um remake, um remaster. Porque acho que não precisa ter um remake dele, acho que o gameplay se sustenta ainda. Conhecendo a Konami, conhecendo o Metal Gear, o que tá acontecendo com a série agora, eu acho extremamente... Eu gostaria também, mas extremamente improvável. É, com certeza. Ou só uma coletânea com o jogo de PS1 mesmo, no PS4, no PS5, tipo, pega tudo que o Kojima fez lá enquanto tá jogando na Konami, joga tudo num CD e manda, sabe? Tipo... Ó, essa coletânea já existe pro PS2, viu? Inclusive eu tenho ela. Mas não tem com... Então, mas não tem o 4, não tem o 5. Não tem o 4 e o 5. E ainda bem que não tem o 5. E não tem o Solid. Tem o Solid nessa coletânea? O primeiro Solid? Que eu sei que o Subsistence. Tem o Metal Gear Solid 1, 2 e 3, sim. Ah, então, eu não sabia que tinha. Eu sei que tem aquela versão do PS3, do PS2, que tem os Metal Gear de MSX, né? Que é o Subsistence, eu acho. Não tem. Eu não tenho essa. O que eu tenho é 1, 2 e 3. Ah, tá. Mas lança isso aí pra PS5 com todos até o 5 aí, por mais. Que o 5 seja meio divisor de águas. E o 4 também seja divisor de águas. Aliás, eu comprei essa coletânea numa franquia de lojas, que eu não vou falar o nome, mas que também vendiam jogos usados, né? E saudades da época que eu podia ir nessa loja e encontrar, tipo, jogo barato, porque eu paguei R$60, cara. E tava, tipo, inteiraço, assim. Franquia de loja em shopping, tá? Fim, ele continua. Sobre o jogo que sugiro para jogar no Super NES Nintendo Switch Online, agora ele quadruplicou o nome. Não, mas o nome é esse que é o problema, por isso que eu me confundo. Entendi. Eu viro Super Nintendo Switch Online, eu junto os dois Nintendo aí. Eu sugiro revisitar o primeiro Star Fox. Ele falou sugeriram, mas eu acho que é sugiro. Tá na lista. Infelizmente, o primeiro Star Fox é ofuscado pelo sucesso do 64, mas embora o jogo seja um pouco difícil de jogar hoje em dia por ser meio duro, e os gráficos estarem bem nitidamente antigos, eu ainda acho que é um jogo bem legal. A trilha sonora é muito boa também, adoro o tema principal de Star Fox. Então tá preparado, Mario, se você for participar do Checkpoint, jogar aquele joguinho de 10 FPS. Mano, então... a gente vai dar algum migué que a gente esqueceu de jogar esse jogo. Não, eu vou jogar, agora que eu li eu vou jogar, eu vou já deixar aqui marcadinho, mandar mensagem aí e jogar Star Fox. Tá bom, quando a gente for gravar semana pra mim que eu jogo. Tá. Próximo comentário é do René Augusto. Ele fala: fala pessoal, tudo bem? Eu gosto que vocês perguntem se a gente tá bem, apesar de a gente já ter... Normalmente a gente só responde uma vez, depois fala, a gente já respondeu, mas a gente tá bem. Eu tô muito bem, eu tô mudando de empresa, mas entre essa mudança eu tirei uma folga de 2 semanas, eu me dei uma folga de 2 semanas, então fez muito bem pra mim. Foi a folga ou você tá na folga? No momento que você tá ouvindo esse podcast, eu já voltei a trabalhar. Que tristeza. Mas foi muito bom pra mim. Então, quem tiver a oportunidade de dar uma respirada, meio que no mundo nesse tempo de pandemia, mesmo você ficando só em casa, é muito bom, sabe? Fazia tempo que isso não acontecia comigo, foi muito bom pra mim. O Renan fala aqui: ultimamente não joguei muita coisa nova no Switch, mas recentemente joguei o Fall Guys e que jogo divertido. Realmente é uma ideia bem simples, mas foi muito bem executada. Você jogou Fall Guys, Jamon? Não joguei, eu ouço muita gente falar disso e... E aí, como eu sou um cara hipster, cada vez que falam mais, eu olho e falo, tá, não tô bem. Você viu do que se trata? Eu vi que tem coisas que tentam jogar um pro outro pra fora, pelo que eu ouvi. Eu sou, eu realmente, eu não estando no, em redes sociais, eu nem procurei vídeo, nem nada disso. É, não é jogar o outro pra fora. Basicamente, é um jogo de Olimpíadas. Não é de Olimpíadas, é muita corrida de obstáculos e algumas atividades meio em equipe. É quase um Mario Party, mas com eliminações a cada fase, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, normalmente a primeira fase é eliminatória, sei que todas são eliminatórias, mas é de corrida que você tem que chegar até um ponto, de um ponto A até o ponto B. E aí mas começam... É tipo Fortnite da vida lá, que Battle Royale aqui. É Battle Royale. Você já pode ir pro próximo. É Battle Royale, sim, você pode sair e ir pro próximo. Tá. Pra uma próxima sala. Só que se você continuar, vai eliminando até sobrar um. Sim. É, quem ganha, ganha. Mas, por exemplo, normalmente a primeira fase de corrida. Então você sai do ponto A pro ponto B e é uma corrida de obstáculos, né? Basicamente, os controles você pula ou você agarra no amiguinho. Dificilmente você vai querer atrapalhar o amiguinho, só se você estiver muito próximo de ser eliminado. Você é eliminado, né, nas corridas, por exemplo, vão chegar só os 32 primeiros, entendeu? Os outros não passam. Se você for o 31º, ou o 33º, vai no caso, você vai querer prejudicar o 32º se ele estiver próximo de você. Mas é difícil isso acontecer. Mas eu concordo com o Renê, eu acho que é uma ideia muito simples que se resolve, mas as ideias simples são as que são melhor executadas, então eu acho que o ponto positivo é para Fall Guys. Infelizmente, ele tá com bastante bug, no sentido de que a conexão cai bastante. Eu vi gente... Aconteceu comigo de eu estar no metade do progresso, passar, faltar 8 e cair a conexão, ter que recomeçar tudo de novo. Por sinal, ele comenta isso. Ah, não vou, então vou continuar lendo o comentário dele. Não sei se ainda é possível, mas seria bem legal permitir criar uma sala de jogo para jogarmos somente com amigos. Se não dá, você pode chamar pra jogar, mas tem que jogar junto com a galera. Não, seria bem legal. Então, seria legal. Ele falou, não sei se ainda é possível, então não é. Ah, tá, ainda é, tá. Não é. Ainda não é possível. Se ainda não é possível, não. Além disso, eu acho que seria válido colocar algum modo offline para que você consiga treinar um pouquinho, pois volta e meia o server está apresentando problemas e é frustrante não conseguir jogar por causa disso. É frustrante, mas assim, dá pra jogar muito bem. Não é que nem Ninjala que você não conseguir jogar, é só que eventualmente pode acontecer. Acho que eles estão melhorando cada vez mais a tendência que os servidores escalem a ponto de isso não acontecer. Eu não sei se eles acharam que ia ser esse estouro que foi. Pode ser também. Cara, eles abriram o beta foi bem jogado. Então, mas aí quando lança e continua muita gente, por mais que eles tenham feito parceria com a PlayStation, né, pra dar de graça pros assinantes da PlayStation Plus, então, é aquela coisa, não vou falar que foi sem querer, mas só que tem muita gente fazendo barulho com esse jogo, então acho que foi um pouco acima do que talvez eles estavam esperando. Mas ó, eu vou falar que isso é hype, viu? O jogo é bom, mas ele tem uma tendência a enjoar rápido, porque apesar de como ele é simples, a tendência é que ele enjoe porque você vai parar de jogar porque ele é simples. Não tem muita continuidade, né? O metagame dele, que é envolvido só com level, que te permite que você pegar queira continuar roupinha, jogando. Né? É só isso. O game loop é você jogar, ganhar level e ganhar roupinha. Então, ele não te força você a continuar jogando. Eu acho que eles vão precisar controlar muito bem os updates do jogo a partir de agora. Vamos ver como é que eles vão fazer. Entendi. Agora só falta o Mario e o Jamon se desbravarem por Streets of Rage 4. Ele colocou RS, que eu ri. Interpretei. E ele assinou, colocou René Augusto. René... eu ainda vou pegar o Streets of Rage 4. Uhum. Tanto que quando ele comentou, eu falei, mano, vou fazer uma aí pra Deus ver, joguei um. Não terminei, eu cheguei na última fase, assim, não mexi em nada, joguei com o Mega Drive lá, o que ele permite você dar de início lá, não mexi em opções, se tem como mexer em opções. Uhum. E aí acho que eu cheguei até a última fase, perto do boss final, mas eu não cheguei no boss final. E aí eu morri tudo, aí eu falei, tá, depois eu volto. Nossa, a penúltima fase do 1 é muito difícil, cara. Aqui sobe o elevador? É chatinho, mas eu achei enfrentar os bosses, principalmente que tinha uns bosses lá que eu ia mais na usa chama os policiais pra dar tiro, essas coisas, eu tava usando mais, né, em alguns bosses. E aí nisso, quando você no final, você tem toda aquela, todos os bosses aparecendo, aí eu olhei e falei, putz, eu vou ter que pegar algum guia, porque tem cara que eu não percebi qual o padrão que tinha que bater, onde que eu tinha que bater neles pra não tomar hit. Sim. E, nossa, eu vi os caras, eles abusam de agarrão, parabéns pra essas pessoas. Porque esse é o esquema de jogar, né? Você tem que dar um soquinho, pega e agarra. É soco, pega e agarra, esse é o jogo. É, eu tentei, assim, eu acho que eu zerei Streets of Rage 1, eu não lembro. Mas é que esse jogo eu jogava com a galera da rua, né? Os moleques iam na casa um do outro e ficavam jogando. O problema de jogar esse jogo em companhia, e aí vem a memória afetiva, é que, por exemplo, ah, caiu o frango da lata. Os moleques vão, se tá precisando, o cara vai lá e pega só de sacanagem e volta pra te dar um murro na cara ainda. estão querendo vencer, é isso. Então, sei lá, eu tenho uma memória afetiva meio complicada. Eu não acho que eu vou jogar Streets of Rage 4, porque apesar do pessoal tá falando muito bem, eu não sou muito atraído por mecânica de por jogo. Beating up. Tinha um beating up muito bom do Play 1 que eu gostava muito, que era baseado nos heróis nórdicos, não, da mitologia grega. E aí você controlava o Hércules, ou tinha uns outros dois lá que eu não lembro, mas ele era muito bem desenhado. E aí eu acho que beating up você tem que jogar em companhia. Jogar sozinho é meio chato. É que eu tenho a minha tristeza é que minha irmã odeia esses jogos, então eu acabo tendo que jogar sozinho, porque nunca vou ter a companhia dela, que normalmente é a pessoa que eu jogo multiplayer, não online. Então, eu tenho que jogar sozinho, o Street Fighter 4, é por isso que eu tô esperando uma promoção do Steam. Se muito der certo, eu compro um Switch, porque aí eu tento convencer ela a falar, pô, joga aí. Mas é difícil. Um jogo beanie up que eu acho que eu rejogaria só pra ver, só pra passar raiva, é o Battletoads do Super Nintendo. Não. Mano, aqueles caras voando no espaço só pra te fuder, assim, é o cúmulo da raiva. Eu queria ver se eu só era ruim na época mesmo, ou se o jogo é realmente difícil, sabe? Você vai descobrir que o jogo é realmente difícil e que você era ruim. É o Why Not Both. os dois, tá bom. Agora a gente vai ler os comentários do Nintendo A3 222, Pikmin 3 Deluxe e jogos Marmita Requentada. O primeiro comentário é do Rodney Vino Arellana, e ele tem um comentário grande, então deixa eu tomar água aqui pra preparar minha garganta. Tá, eu vou tomar água também pra preparar a resposta. Vamos lá. Fica a reclamação. O Lucas não vai ouvir esse podcast, então ele não vai saber a dica. Mas quando o Jeff caiu na semana passada, o Lucas, pra quem não ouviu, o Jeff caiu uma hora na semana passada e o Lucas começou a falar sozinho. Era só ele não falar, porque o Mario corta o silêncio. E aí o Lucas começou a falar, então, tipo, vai realmente, a queda do Jeff foi importante, senão era só cortar o silêncio e acabou, nunca o Jeff caiu. E ninguém ia perceber que a gente tem problemas técnicos no podcast, né? Isso diminui, acho que, a credibilidade do podcast. Ah, não sei se a gente tem alguma. Eu espero que tenha. Obrigado, gente. Problema técnico, não entendi. Não, credibilidade, não problema técnico. Problema técnico a gente tem mesmo. Tem vários. Vamos lá. Olá, amigões. Como vai a vida neste oitavo mês de ano de 2020? Olha só, é muito legal, todo mundo começa igual, talvez seja uma referência, mas, de novo, muito obrigado por vocês se preocuparem conosco. E tá indo... Ou serem educados, minimamente. Serem, no mínimo, educados. O Rodney vai contar uma história agora, a gente vai ler inteira antes de comentar, tá? Eu acho melhor, pra entrar no contexto, depois a gente vai discutir sobre isso. Bom, o Mário acabou de mandar calar a boca pra eu não comentar no meio, tá? Vai lá, Mário. Não, calar a boca. Não sei, você concorda? Eu acho melhor ler inteiro. Não, concordo. Pode ir. Vamos lá. Eu só fiz uma piada antes do momento. Tá bom. Estas últimas semanas foram muito ruins pra mim. O primeiro que aconteceu é que a minha secretária caiu doente por Covid. Então já sabem, ela foi removida do trabalho por um tempo e tomara que melhore, pois é uma senhora um pouco maior de idade. E o resto da equipe teve que fazer teste para descartar possíveis contágios. Graças a Deus, todo mundo deu negativo, eu inclusive. Porém, por precaução, mandei a Lucina, entre aspas aqui, a Lucina é a filha dele, tá? E a minha senhora esposa para morarem com os pais dela por um tempo. Porém, o pior veio depois. Meu avô estava um pouco doente, porém, pegou o coronavírus e veio a falecer dias depois. O pior é como não morava com ele, também pela responsabilidade do trabalho, não consegui ficar com ele nos seus últimos momentos de vida. No dia depois do falecimento, como estava sozinho em casa, fiquei tão triste que quase deu um treco em mim. Porém, meu pai veio e me falou que o pai dele, meu avô, tinha muito orgulho de mim e que poderia ir embora em paz, pois ele tinha feito tudo o que queria nessa vida. Bom, os dias passaram e agora lembro do meu avô com uma saudade que dói um pouco, porém fico feliz de tê-lo conhecido. Pra terminar, uma das lembranças que mais tinha carinho dele foi quando ele me ajudou a fazer um projeto pra escola. Eu tinha 10 anos e decidi fazer uma espécie de cabide de madeira no formato da personagem que mais gostava, o Mario Bros. E eu pedi ajuda do meu avô, enquanto cortava madeira, ele me disse: "Não tenho ideia quem é esse personagem, mas sei que você gosta muito dele. Na vida você terá muito trabalho a fazer, mas sempre reserve um tempo para fazer o que gosta. No final da vida, todos iremos morrer. E quando chegar esse momento, é melhor você estar cansado de ter aproveitado a vida da maneira que você mesmo escolheu. Desculpem a longa mensagem, galera, e um abraço a vocês e suas famílias. Até mais. Tá. Primeiro, um abraço pro Roger nesse momento chato, muito difícil da vida. E pra família dele também. Meus pêsames. E parabéns, tipo, pela coragem de. Pela coragem barra vontade de chegar e falar pra sua mulher, falar, ó, vai pra casa dos seus pais, não tá muito seguro perto de mim, então se preocupar com eles antes de se preocupar com eles é muito importante, assim, é uma coisa muito legal de fazer. E eu acho, assim, tipo, infelizmente, assim, acontece, eu lembro das meio que, tipo, quando teve um falecimento na minha família, e aí, tipo, eu ouvi algumas frases, assim, que meio que me marcaram, porque o momento, quando falece alguém da família, é uma coisa muito chata, é uma coisa muito... Principalmente quando era uma pessoa muito próxima de você. É, tipo, aquele lá, pra estar vivo, pra morrer, basta estar vivo, falaram pra mim. E que quando a pessoa morre, você para de ter um relacionamento com a pessoa e você começa a ter um relacionamento com as memórias dela, né? Então, essa coisa, tipo, que você falou do seu avô e tal, guarda essas coisas pra você, tipo, guarda essas coisas pra você no seu coração, assim. Eu acho que é uma... Não que eu tenha preciso falar isso, mas eu... É uma etapa nova na sua vida, de agora você tem esse novo tipo de relacionamento. Você não vai ter mais novas memórias, mas as memórias antigas você guarda. Então, é um momento difícil, assim, tipo, valeu pelo comentário nesse momento, assim, muita força nesse momento chato da vida. E eu sou horrível pra falar sobre essas coisas. Porque eu sou um cara que tenta ficar fazendo tudo piada e aí complica quando você tem que falar mais sério. A gente às vezes tenta levar um pouco as coisas na comédia, o Rodney, e até para todos os ouvintes, eu espero que vocês entendam que isso não é um tipo de desmerecimento com qualquer tipo de pessoa que esteja passando por dificuldade. Eu também espero que vocês entendam, Rodney, que a gente tem o máximo de respeito possível pelo que você está passando agora. Eu realmente entendo o que você está passando. É muito difícil, então, meus sentimentos, mas você não está sozinho. A gente tá aqui por você, tá aqui pelos ouvintes também, sempre que vocês precisarem também desabafar desse jeito, compartilhe que a gente vai ler, vai tentar se conectar de alguma forma, tá? Então essa é uma forma de conexão. E tem a família, aquela coisa, né, tipo, e tem a família de vocês, tipo, na época do Rodney foi um ruim, que foi o pior, que ele tava sem a família próxima dele, né, a esposa e a filha dele estavam longe, e aí acontece isso, aí ele meio que enfrenta um luto sozinho. Quando no meu caso, quando eu tive o luto, eu precisava muito da minha família perto, porque são as pessoas que estão passando a mesma coisa que eu. Mas o pai dele foi lá no resgate, deu um suporte pra ele, e acho importante isso, tipo, nesse momento de luto, a família tem que se ajudar, porque ninguém fora da família sabe qual é o sentimento de vocês têm com aquela pessoa. Sim, né? Sim. Então, vocês compartilham essa dor com vocês, tipo, não tratar como tabu a morte da pessoa, eu acho que é sempre importante, porque é aquela coisa, tipo, pessoalmente, tipo, eu tenho... quando teve essa morte da família, acontece, de vez em quando você olha no meio do ano, assim, você para e fala, putz, que saudade. Aí você dá uma chorada, vai lá, fala com alguém sobre isso, e aí meio que, tipo, você lembra da pessoa um pouco, e é isso, tipo, você segue a vida. Eu acho que é importante falar bastante com a família nesse caso, porque eles entendem melhor você do que... sobre esse assunto especificamente, do que ninguém, assim. Respeitar o seu próprio luto é muito importante, né? Sim. Esse momento não é um momento de você ignorar o que você tá passando. Se você tiver que pedir tempo no trabalho, peça. Você não vai estar, mano, ofendendo ninguém fazendo isso, por mais que você tenha responsabilidade sobre a sua equipe. E converse muito com as pessoas que estão próximas de você. Por mais que sua mulher e sua filha estejam longe, eu acho que manter o contato, mesmo por telefone, é muito importante. Eu espero que ela já tenha retornado. E eu espero que tenha dado negativo mesmo pra você. Por mais que você esteja com medo de ter dado falso negativo, espero que você esteja saudável, bem. Cara, sobre sua avó, a gente nunca sabe quando esse tipo de coisa vai acontecer. Mas eu tenho certeza que os sentimentos bons ficam pra todo mundo. Tenho certeza que, pelo que você falou, que ele tinha muito carinho por você, tinha um amor muito próximo, muito fraternal, porque parece muito uma relação que eu tive também com meu avô. E as memórias que não chamou falou, as memórias positivas sempre ficam. Então, força, cara, que vai dar tudo certo e segue a vida. E sempre que precisar, pode contar conosco também de estação. Exatamente. Um abraço mais forte aí pro Rodney, que está passando por um momento difícil. Compartilha com a gente momentos felizes e, infelizmente, momentos tristes também. Mas espero que os felizes continuem sendo muito maiores que os tristes. Sim, em sim. Em quantidade. Sim. E intensidade também. O próximo comentário é do Jean, novamente. Fala, galera. Todos bem? Então, acho que a gente já respondeu basicamente, mas vamos continuar. Vamos ler Jean. Ele prefere Jean. Essa semana me senti sozinho nos comentários igual o Lucas quando caiu a conexão do Jeff, kkk. Ah, tá aí. Essa foi a reclamação que eu devia ter feito antes. Desculpa, eu adiantei, mas foi o que eu comentei. É, a gente pode tentar inventar alguma coisa nesse meio enquanto quando o Jefferson cair, eu tiver algum problema de conexão. E basicamente, assim, no Nintendo 3, a gente ofusca quando esse tipo de coisa acontece, tá? Como a gente tá sem edição assim, isso vai passar. Respondendo a perguntinha da semana, não acho que o próximo Deluxe seja Mario 3D World. Ainda mais se o rumor sobre a coletânea de jogos de Mario se provar real. Eu apostaria em Hyrule Warriors, se bem que eu gostaria de ver versões deluxe de jogos de 3DS para o Switch, como o Kid Icarus Uprising. Ó, ele apostou no Hyrule Warriors, mas esse jogo aparentemente passou tão fora do radar, porque o jogo já tá no Switch. Então não sei se ficou a confusão. Eu mas acho tem nome, que não... não tem nome deluxe, esse é o problema. É verdade, acho que é Hyrule Warriors Definitive Edition. É, Nintendo varia às vezes. Pô, a gente usou muito Deluxe, né? Vamos colocar Definitive Edition agora. Eu fico aqui na dúvida, será que é esse mesmo? É, Hyrule Warriors Definitive Edition. Loja da Nintendo, sim. Então não é o Deluxe, realmente. Pode ser que eles relancem o Hyrule Warriors como Deluxe. Definitive Edition Deluxe. Nossa, eu iria ficar puto porque eu comprei isso aí no Switch de novo. Eu comprei no Wii e recomprei no Switch. É um outro jogo que eu recomprei, verdade. Eu falo que é só Mario Kart, mas o Hyrule Warriors eu também recomprei por causa dos DLCs. Mas eu ficaria puto, porque eu já tenho no Switch. E Kid Icarus Uprising? Gostaria. Mano, o problema do Kid Icarus Uprising é o controle. Então... Não, é só curar, porra. Deixa o cara descansar, mano. Não, mas não precisa ser ele. Manda uma equipezinha aí de estagiário resolver o problema. Nossa, ó. Vai dar uma merda do cara. Estagiário. O Jomon citou basicamente 90% das empresas de software agora. Como que eles resolvem problema no mundo, né? Exatamente. A Nintendo é uma empresa de software. Então, manda lá, porra, do estagiário. O cara lá... O cara já tem um código todo. Mano, agora vamos adaptar isso aí pra uma tela. Deixa essa Sakurai só dando... Só com um chicote atrás, velho. E pronto. Não vai dar problema nenhum. Não vai, eu juro que funciona. E... Basicamente, todos os empresas de software e de telemarketing aí, que como que eles resolvem problemas. E assim, outro 3DS que seria legal, eu acho que tipo Metroid Samus Returns, poderia ter um relançamento no 3DS, se você, no Switch. Outro jogo que talvez pudesse vir é o Ever Oasis, que não teve a chance de brilhar no 3DS, pode agora não ter a chance de brilhar no Switch. Então, tipo, tem esses jogos aí do 3DS que você pega um 3D e coloca, faz igual a Exceed fez com a Marvelous, fez com o Rune Factor 4. Mano, tenta adaptar um pouquinho pra uma tela só, relança, não melhora o gráfico. Deixa, tipo, 3DS com mais alta definição, fica feinho, fica, mas paciência. Aí fica a cargo do consumidor. Aliás, essa é uma grande cagada da Nintendo em apostar em jogos de multitelas, etc. É a portabilidade, né? Sim, Que tristeza para as empresas que basicamente só lançam jogos para Nintendo. Ever Oasis é um jogo que eu não joguei no 3DS, eu devia ter jogado, mano. Então, agora você pode não esperar no Switch para não comprar de novo. Sim, exatamente. Não, eu compraria. Não, no Switch eu compraria, hein. No Switch eu compraria. Beleza, mano. Vou falar com um pouco de desdém, mas eu vou confiar que sim. Eu só queria falar que a gente vai ver os próximos anúncios de vagas para Nintendo e vai ter uma vaga lá, tipo... desenvolvedor júnior querendo mudar status quo e quer fazer diferença, etc, pra ganhar salário mínimo aí. Porte 3DS Switch, tracinho Switch assim do Switch. Mas a descrição vai ser incrível. E, ao contrário do Jeff, eu só devo ouvir uns 5 podcasts por semana. E em todos esses anos, acho que nunca ouvi uma abertura tão aleatória quanto essa. Ficou sensacional. Meu Deus. Eu não lembro qual foi a abertura do podcast. E agora esqueci. Eu, verdade, até ouvi, li o comentário e falei, cara, qual foi a abertura tão absurda? Não lembro. Eu também deixei passar. Eu ouvi, mas... acho que eles só chegaram conversando mesmo, falando que a gente deu mancada. Tá. E o Jeff falou que não é pago pela Estação 64 e que senão ele viria. Então eu concordo com isso. Eu voto em 2 aí. E o último comentário é do Leandro Lima. Ele fala, fala galera. Faz um tempo que não comenta. Mentira, não, porque a gente leu seu comentário. É, não pra gente, né? Comente na ordem certa que a gente vai saber, hein? Não, mas mentira. Comente na ordem que vocês quiserem. O problema é que às vezes vai dar essa desconexão. Então, paciência. Não, ele que tá certo. Ele ouviu o Nintendo A3 e foi lá comentou. Acho que ele ouviu o Checkpoint e foi lá comentou. Viu? O karaokê foi lá comentou. É, que tem gente que faz o contrário. É verdade. Tá certo. Se for pensar assim, tá certo. Mas estou aqui e vamos a uma lista de comentários sobre casts antigos. Vixe, vamos lá. Quanto a coisas especiais nos jogos, o Dreamcast mudava o tema para tema natalino do dia 24 de dezembro. Tinha musiquinhas e tal. Sei que não tem nada a ver com a Nintendo. A gente teve isso aí? Na Nintendo não, tem no Dreamcast agora. Não. Mas a gente teve essa discussão de coisa especial? Não sei, ele tá. É cast antigo, cara, eu não vou lembrar. Nossa, então, também não lembro. Quanto coisas especiais nos jogos. Acho que era no aniversário, não era? Se é coisa de Natal, então a gente deve ter comentado lá pra dezembro, sei lá. Nossa, não lembro. Mas uma coisa que sempre me impressiona, eu acho que eu comentei isso, eu só não vou lembrar agora que eu comentei isso, era o barulhinho de 3DS quebrando. De 10 quebrando quando era seu aniversário. Que ele fazia um pi, só em vez de um piririm. Mas tinha outras coisas. Animal Crossing tinha coisa de Natal, acho que Pokémon, não sei se tinha, mas alguns jogos tinham. Tinha uns bagulho no aniversário do Massuda, eu acho. Que aleatório. Eu não lembro se era do Massudo, se era do compositor do jogo, que agora me fugiu o nome, mas eu lembro que um dos dois dias no Diamond Pearl a neve mudava lá, eu lembro disso, e eu acho que eu comentei inclusive isso, mas eu não lembro das coisas, eu não lembro desse podcast, eu tenho medo de estar repetindo tudo. Bom, vou continuar aqui. Pode, por favor. Jeff, eu sei que você amou um armário pra mim no final de campeonato de Mario Kart 7. Isso aí foi do nada um desabafo. Ele não tá errado. Eu vou abrir aqui e falar que muita gente armava pra muita gente aqui. E já armavam pro Jefferson e pra Momo também. Então, eu já fiz isso com o Roja. Então, cara, um querendo comer com o outro, cara. Sinto muito, mas cada um por si no campeonato de Mario Kart 7, velho. Então, eu lembro, assim, em partes internas, assim, eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas eu vou falar, porque agora já foi. Mas eu lembro que, tipo, eu lembro que eu passei mais do que um dia que eu vi você e outras pessoas que participavam da N-Party na época, que organizavam os campeonatos, e vocês ficavam, tipo, quebrando a cabeça pra tentar tirar as panelinhas como ficava no campeonato, né? Eu esqueci agora a palavra. Ultimate, mas a chave. Que a gente ia fazer isso. Da tirada das chaves as panelinhas, eu lembro que tinha bastante disso. Primeiro era aleatório, tá? A gente desenvolveu um software que fazia isso aleatoriamente. Se caísse nas preliminares, não tinha muito o que a gente fazer. Sim. Mas assim, se iam pras oitavas de finais, esse tipo de coisa, era bom evitar. Apesar de novo, ser aleatório, era bom evitar. Infelizmente, cara, não tem muito o que fazer no campeonato de Mario Kart 7, sabe? Como é muita gente jogando, a não ser que você faça chaves de dois em dois, que vai levar muito tempo... esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Então, é meio complicado. Eu sinto muito o Leandro falar isso, mas é que não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, eu não vou falar pro cara, não fode o outro lá. É aquela coisa, mano, tipo, eu lembro que teve até um campeonato de Mario Kart 7, eu não lembro de qual foi. Que aí eu lembro que aí eu achei o maior truque sujo, mas é um truque que funcionou na hora, que eu lembro que tinha um amigo nosso e a Momo, já supracitada aí, que eles estavam na final, aí foi um X1 de Mario Kart 7, basicamente. E aí ele esperou na saída, com casco na bunda, esperou na saída de alguma coisa que é obrigatório você ir. E aí, quando ela saiu, ela já caiu em cima do casco, pulou pra fora e ele continua a corrida. Sim. Tipo, não é o espírito do Mario Kart? Não é. Não era pra funcionar isso? Não é. Mas considerando que é X1 num campeonato, eu olhei e falei, realmente, essa é uma estratégia que funcionava muito bem, é uma estratégia com 100% de chance. Você não tem que jogar pra trás e o cara tenta desviar, não. Essa aqui vai acertar 100%. Sim. Então, é discutível, porque se você quiser deixar Mario Kart o mais competitivo possível, você vai colocar chave de duas pessoas sem item. E todo mundo com Shy Guy. Né? Mas não, aí você tem esses esquemas, né, mais ou menos. Aí fica totalmente estranho. Não dá, cara. Não dá pra fazer um campeonato assim. É inviável. Porque tem muita gente participando, são muitas chaves. É inviável, não dá. Mario Kart é um jogo assim, se tem item é um jogo difícil de fazer, até sem item, é um jogo difícil de fazer campeonato, principalmente se as pessoas conhecem, porque aí fica essa coisa, tipo, eu não jogo o casco vermelho pra frente porque é meu amigo, então se eu e o cara garantir, não, tá tudo bem, a gente pode dividir o prêmio, a gente conversa depois de dividir o prêmio. Eu lembro até, que veio dois, em algum evento de anime, veio dois caras da Bahia, que eu lembro que eu tava conversando, E aí os dois, eles falam, mano, a gente é bom de Mario Kart. Eu falei, ah, vocês são? Aí eles falam, puta, a gente é muito bom, não sei o que. Eu falei, beleza, vocês são, então. Aí, que eles falaram, ah, a gente faz, a gente, ó, não fala pra ninguém, mas a gente faz complôzinho. Aí eu fiquei olhando, por isso que eu pensando, vocês acham que só vocês fazem complô? Vocês acham que vocês vieram aqui, vão arrasar aqui e vão... Vão, mano, mostrar pra São Paulo o que que acontece, sem ser barrista, mas vocês acham que se eu for outra cidade, vão mostrar que vocês são os malandros? Nossa, mano, aí os caras só foi, aí depois que teve o campeonato, eles falaram, nossa, hein, a galera aqui é boa. Aí, não, é... Eles que a gente era o, era a escola do Beelzebub, sabe, que só tinha gangue pra todo lado aqui. Eu não vou, eu vou entender a referência desse jeito, eu não faço a menor ideia do que você tá falando, mas... pega qualquer anime de gangue aí, não sei. É, então, mas é, os caras no Mario Kart, pra quem não sabe, aqui em São Paulo, aí nesses eventos de meetup e tal, a galera era toda cheia de complô. Era tipo, ninguém só tava casco com ninguém, ah, aqui vai lá e... Ah, esse aqui não é do meu grupo, pá, casco nele. É, tinha uns... Era... Eu não tô falando, a gente não tá falando só de grupinho, os caras, realmente, eles tinham times aqui. Tinha como clã, a gente, né? É, como a gente... Isso é muito engraçado falar, porque a Nipari, ela fez o... Não é que ela fez. Ela foi um marco no competitivo de Mario Kart 7. De Mario Kart 7, não, principalmente. Eu não ouvi isso. É, basicamente, sim, cara. Porque as principais pessoas de Mario Kart, tipo, jogavam nos nossos campeonatos, não da Nintendo. Porque não da Nintendo era o Lucas que participava e ganhava geladeira e fogão, né? Quando a gente fazia, participavam as outras pessoas e o Lucas não podia participar. Então, basicamente, as principais pessoas jogavam. E aí tinha. Eu vi se formar esses clãs, esses grupos, né? Tinha uns três ou quatro. Tinha o Casco Azul, que era um grupo, tinha os Pink, alguma coisa que era o que o Jefferson participava. Tinha o Jefferson, inclusive, era de um, né? Que usava roupa rosa lá. É, Pink muito alguma bonita coisa. Bonita roupa, por sinal. Pink Dash, né? Pink Dash, era isso. O Jefferson vai saber falar. Mas falando sobre o que o Leandro comentou, eu acho mancada o Jefferson e a Momo, que eles... Não acho, geral, assim, mancada o grupinho, vamos armar e participar. Acho que tem que ser cada um por si. É tipo na Fórmula 1, mano. Manda o Rubinho parar pro Schumacher passar. Vai tomar no cu, mano. A gente tá competindo aqui. Se é do mesmo time, não tem nada a ver. Só vai treinar junto mesmo. E, bom, vou continuar aqui, senão a gente vai ficar se prolongando, tá? É como se a gente já não tivesse feito isso. Vamos lá. Eu escuto podcast sem ter um Switch, gostaria de ter. Mas o War não me ajuda. Atualmente, da Nintendo só tem o 64, caralho. O que você fez com o 3DS, mano? Tá meio pra trás. O cara ele tinha 2DS, 3DS. E o Switch agora não é um momento bom pra se ter, né? Os preços estão meio altinhos. Pô, cara, eu tô realmente preocupado, Leandro. Você vendeu? O que você fez, mano? Ah, pode ter vendido, às vezes falta uma grana, né? Porra, cara. Tudo bem. Ainda bem que pelo menos tem algum console pra jogar. Escuta o trabalho. Tem o resto dos outros consoles, pelo que ele falou já, então. Não, ele falou, eu gostaria de ter um Switch, bababá, não me ajuda também. Da Nintendo. Da Nintendo só 64, mas. Tá, ele tem um PS4, tá. Porque ele participava de competitivo de Mortal Kombat também, essas coisas. Escuta trabalhando e já acabei rindo. Só contextualizando, o Leandro trabalha com um aplicativo de... Ah, eu trabalho com Uber, vai, não vou contextualizar. É motorista. Motorista de aplicativo. Isso, mas a gente já falou o nome do aplicativo. Não, vai que ele pega do lado 99 aí, do... Pode ser. Coloca um símbolozinho de táxi em cima. Ô, mano, e falando de motorista de aplicativo, teve um dia que eu peguei um Uber, e aí eu entrei no carro e tinha um bagulho de 99 táxis assim na frente, né? Uhum. E aí eu olhei e falei, pô, eu lembro que eu te chamei o Uber. Aí o cara virou pra trás assim, você não chama do 99? Aí eu olhei e falei, não, chamo. Só que dessa, mas o aplicativo eu esqueci de baixar, formatei o celular, esqueci de baixar, então só com o Uber. Aí o cara, ah, bom, viu? Aí eu fico olhando e falei, caralho, mano, é tipo, não baixa chupa, eu quero puxar uma pistola e me dar um tiro, sabe? Então, vai achando que o pessoal só é competitivo, tipo, entre grupos no Mario Kart 7 também, é tipo, tem a rincha entre motoristas de aplicativo. Nossa, mano, que horrível, eu fiquei com medo naquela hora. Ó, eu vou entrar em outra história, então, na época que teve as brigas contra dos taxistas reivindicando direitos... quando os aplicativos de app, driver, tipo Uber e tal, 89 ganharam muita força, quando eu pegava Uber, os motoristas de Uber falavam mal do taxista, quando eu pegava taxista, os caras falavam mal de Uber. E tipo, eu passava por essa situação também, João, tipo, eu ficava quieto. Ficou muito falado, beleza. Não, mas aí o cara ia até o caminho inteiro. Mano, eu lembro que uma vez eu peguei um táxi, eu costumava pegar táxi porque eles passavam na faixa de ônibus e ia muito rápido, chegava em casa em 10 minutos. Aí o cara fala, mano, 10 minutos o cara xingando o Uber pra caralho, assim, eu nem pedia. Saiu falando, é, porque esses caras são bandido. Sabia que é tudo bandido? Saiu da prisão e vai lá pegar Uber. É o Alfa, pô, é foda, né? Foda. Nossa, é, não, esse cara tava bem complicado os ânimos na época. É. Desculpa aí, Leandro, falar da sua profissão, mas é, não é pejorativo, não. É só que isso é coisa do passado. Então. É só um retrato histórico, é isso? É, esse é um retrato histórico. Vamos lá, escuta trabalhando, já acabei indo. Obrigado por você compartilhar os podcasts para os seus passageiros, tá? A gente abraço para os passageiros do Leandro. Porra, mano, eu vou deixar uns flyers com o Leandro. E aí ele vai distribuindo. Deixa no banco de trás. Assim. Deixa no banco de trás, né? Dá um QR Code pro cara ouvindo. Especialmente nos karaokês da vida. Meu passageiro deve ter pensado, eu, hein? Vixe, maluquice. É, sinto falta dos meetups. É, olha só, eu quero falar sobre isso que muita gente fala que sente falta, tá? É, uma vez ou outra também eu recompartilho, tipo, foto do Facebook que é de tempos atrás, assim. 10 anos atrás. É, 10 anos atrás que aparece, eu compartilho. Vem 80 comentários, assim, os caras falando, porra, saudade, hein, época boa, pá, não sei o quê. Se eu fizesse um meetup, não agora, fora da pandemia, ia aparecer 5 gato pingado. 3 deles é da NPAR, sei lá. Então... Sim. E um outro pra xingar falando que tá meio fraco. Tá fraco, hein? Então. É que tá. E quando a gente tava fazendo também, a galera não tá sentindo falta. É... Não, mas os últimos na rede de hamburgueria da Paulista... Foi tão sucesso que os caras tiveram que expulsar a gente, né? Então... Isso é verdade. Não, mas aí a gente fazia em outros lugares também. Acho que o último mesmo que a gente fez, eu tô tentando lembrar, talvez tenha sido do Miss. Talvez. É, acho que foi do Museu Miss. Museu da Imagem do Som, aqui de São Paulo? É, a gente fez uma parceria com o Museu da Imagem do Som aqui em São Paulo para fazer atividades dentro de ambiente lúdico, mas é, com mais temática voltada à interação, enfim. E aí é que a gente veio um cara falou pra gente só, que sempre tem esses momentos, né? Muito é, o bom é que nessa vez a gente tinha segurança, né, pra proteger a gente. Você tava, Jamon, no último, o cara, ele queria porque queria jogar um jogo de luta. E eu falei, tem Super Smash Bros. E o cara queria me pegar na porrada. Você tava nesse? Eu tava, mas só que acho que nessa hora eu tinha ido no McDonald's com o Lucas. Puta merda, cara, esse cara, ele literalmente, ele queria bater na gente, ele começou a gritar lá. Aí eu virei pro Victor e falei, chama o segurança, cara, por favor. E nossa, o cara queria me bater. Aí tiraram o cara, ó. É, então nessa hora eu tava andando, porque aquele McDonald's que eu fui era muito longe. Eu acho que é longe. Acho que é longe. É culpa do Rosa. Tinha um mais perto, era só subir na Paulista. Nossa, mano, a gente caminhou muito. Eu lembro que eu conversei muito com o Lucas. Ah, era o Lucas, mas tudo bem. Continuando o que o Leandro tá falando, o comentário não termina, mas vamos lá. Em algum cast, o Mario tava falando do peixe que jogava Pokémon. Aqui no carro, os passageiros terminaram o Super Mario World. Peixe que jogava Pokémon. Feat pra eles Pokémon do Twitch, né? Isso. Não, ótima comparação de peixe com os passageiros dele. Um abraço novamente pros passageiros, Leandro. Porra, mano, um Twitch? Se ele coloca isso ao ar no Twitch, My Passengers Play alguma coisa, porra, você vai pegar um monte de viewer, cara. Muito louco isso. Aliás, parabéns pra você colocar um console dentro do carro. Não sei se você colocou, tipo, Nintendo Switch no seu caso, né? É, vamos continuar. Mas acho que é o Nintendo Switch, ele deve ter adaptado. Agora deixei Donkey Kong Country 2. Ele falou Super Mario World, viu? Então, é o jogo de Mario. Ah, continuar. Ah, não, não vou fazer essa pedra. Vai, continue, Mario. Tá, agora último comentário, no caso, que ele tá citando do comentário longo. Descobri que vou ser pai. Olha que legal. Parabéns, Leandro. Parabéns. Tá previsto para nascer em janeiro, mas infelizmente não estou com a mãe. E o nome, se for menina, vai ser Lara, sim, da Croft. É. Você tá travado? Não, não, é que eu achei que você ia comentar alguma coisa. Eu gosto de ver que as pessoas estão fazendo mais referências de jogos, né? O Rodney comentou, colocou a filha dele o nome de Lucina. Eu acho o nome bonito, Lucina e Lara, eu acho o nome maravilhoso. Então, parabéns pela escolha. Eu gosto dos nomes que não dá pra perceber muito que é de jogo. Então, não, tipo, Lara, assim, Lucina é um nome antigo, mas é um nome que também não é de jogo, propriamente. Então, tipo, eu acho... Ah, você tem a referência, mas não vai ser o X, entendeu? Uhum. Tipo, não, dá o nome da filha de Peach. Aí eu acho que é mais complicado. É, e vai ter que abrasileirar ainda. Né? Vai ter que colocar P-I-T-I. Não, aliás, coitada da Peach Cantora. Eu espero que isso não seja o nome dela de verdade, tá? Não, acho que não é. Tomara que não. Mas eu podia ser a minha pêssego. Verdade. Pêssego, só pêssego. Pêssego. Pêssega. Então, eu acho o Lara um nome incrível mesmo, que não seja referência de Lara Croft, porque é fácil de falar, é muito sonoro, enfim, deve ter um significado bastante bonito também. É, eu sou... qualquer nome, provavelmente. Ah, não sei. Eu acho que não tem um nome que é tipo, ah, feinho que dói, sabe? Ah, tipo, sei lá, você vai descobrir que João é o deus da destruição no, nomenclatura nórdica, sei lá. Ah, é, não, tipo, é difícil, feio, difícil. Você tem que dar meio proposital, eu acho, normalmente. Deus da desgraça, sabe? Esse tipo de coisa. É, eu tava pensando mais naquele tipo, ah, que nem André é homem zarrão, eu acho que é. Significado. Aí você fica tipo. Foi ótimo quando eu li isso aí, eu aprendi a falar homenzarrão, né? Não foi, sei lá, terceira Pera, série. Homenzarrão é um. Tinha um cara chamado homenzarrão. Não, homenzarrão é um homenzão. Assim, aumentativo de. Aumentativo de homem. Sim. Homem pra caralho. Aí nisso. Eu olhei, eu aprendi essa palavra na segunda série, quando a professorinha lá da. Do primáriozinho pediu, mas, tipo, nunca, ninguém chegou com o nome, ah, pô, esse aqui é. Nasceu pra ser fudido, sabe? Não tem uns caras assim. Entendi. Entendi. Aliás, se eles fossem ensinar hoje em dia, eles teriam que traduzir isso pra uma mão da porra, tá? Mas. A gente não vai dessignificar alguns nomes, mas eu também agradeço por você não ter abrasileirado, tipo, a definição dela, que seria a Lara Croft. E ter que colocar Lara e, tipo, colocar Croft com acento e com F-I-T-I, sabe? Então, bom, deixa só Lara e espero que ela tenha Lara Lima no nome. Lara Lima. E parabéns de verdade, né? Eu tô muito feliz por você, cara. Espero que ela seja uma menina saudável e Sim. bem longe dessa maluquice que a gente tá vivendo. E seja um grande paizão. É isso aí, que eu jogue bastante videogame com você. E, bom, acabaram os comentários, a gente vai pra aquela sessãozinha de perguntas, Jumon. Tá, eu acho que eu tenho que fazer. Eu lembro que eu tinha pensado em umas perguntas. E agora eu esqueci todas. É. Eu tinha pensado. Pá. Eu tenho uma na ponta da língua, mas só se você não for perguntar mesmo. Eu vou fazer uma relacionada ao Nintendo 3. Tá. Que é: qual é o seu jogo de Game Boy favorito? Vixe. Ou um jogo de Game Boy que faria você assinar, se você não assinou, ou continuar assinando o Nintendo Switch Online. E mas não só, vale só um, né? É, e não vale Pokémon. Nossa, aí, mano, a handicap difícil pra caralho, hein? Então, eu pensei, não, senão vai ser Deus e mundo de Pokémon Cristal, aí não, não é legal. Nossa, aí fodeu muito. Não, não vale a franquia Pokémon ou não é o Pokémon canônico? Porque senão eu faria Pokémon TCG. Não vale a franquia, porque agora que você fez a pergunta, eu só tinha pensado na série principal, mas vamos franquia inteira. Puta merda. Fala você, ó Deixa ver, eu acho que... Eu tenho um bom, hein? Ó, desculpa, vou te interromper. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Do Game Boy, isso é bom? É, pra caralho, é o melhor jogo de Harry Potter que tem. É, eu não sei se isso é um parâmetro alto, mas... Não, tá, é bom, ele é um jogo de RPG que traz o que os outros jogos deveriam ter. É meio que o Game Boy 3, o Harry Potter e a Ordem, eu não lembro qual era o terceiro, Prisioneiro de Azkaban, do Game Boy Advance, que é RPG também. Então... Mas o do Game Boy Advance é ruim, do Color é bom, cara. Ele tá faz. Bom, então. Ele segue o livro, não segue o filme. E eu acho que até porque eles não tinham asset do filme ainda pra trabalhar e por aí vai. Até porque o PS1 é assim, tá? PS1 eles tiveram que fazer sem a referência do filme. É, um detalhe bom é que eu acho que ele foi lançado em português oficialmente. E aí fica. Tá, eu vou confiar nessa informação, mas. Confia, vem no pai aqui que esse jogo é bom. Não, na informação do português, não se o jogo é bom. Ah, tá. Mas o jogo é bom. Mas, não, eu não duvido disso. Mas eu colocaria Castlevania Legends só pra a galera poder jogar com a primeira Belmont mulher, que sai do canon por ser mulher, e porque o cara quis fazer um personagem bosta depois, pra ser o primeiro Belmont. Então, eu acho que é um jogo engraçado, porque você tem um super power-up lá que todos os boss viram ridículos, porque você vira um super saiyajin na hora da boss fight e acabou a boss fight. Super Saiyajin. É exatamente isso. Ela faz um poderzinho de Ki e é pronto. Ela tá com dano absurdo, não toma mais dano, tá invencível. É absurdo o bagulho. Entendi. Não faz sentido pra um jogo. E é isso. Então, pode. Ah, é verdade. Pera, eu que tinha que encerrar, né? É verdade. Eu que tinha que encerrar? Quem apresentou foi você. Você é verdade, então. É verdade. Eu tinha esquecido que eu tinha. Então foi isso. Obrigado por terem ouvido toda a nossa leitura de comentários. E acho que eu e o Mário mostramos que a gente consegue falar mais que o Lucas e que o Jeff. E mano, alguma mensagem se afinal, Mário? Não sei, a gente começou às 10 da noite mesmo. Eu vou cortar isso. Eu tô muito assustado, porque ele levou 1h43. Eu falei, mano, eu acho que a gente não tá gravando. Mas é. Não, foi 10h43. Meu Deus do céu. Sem mensagenzinha final, só tô assustado com. Então, um abraço, gente, e até a próxima semana, onde talvez estaremos todos ou não estaremos todos.